falhas e temores. Deixe o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Sobre a morte venceu.